3216, após a passagem do tráfego da tanque, prossegue para o ponto de espera, ingressa via Juliette para o 11. Após a passagem do tráfego da companhia, Juliette para o 11, da 3216. Vento 1000 graus, pouso autorizado, pistão na 0. E pôs na 10, 35240. Informa a saída prevista para o 3B, Porto Seguro. Bael Leda Bidev. Bael Leda Bidev, obrigado. 3805. Zero. Após o pouso ali, mantém 5489. Então vai direto da Elta, 3805. Cruzar 2000 direto Leda. 2000 direto Leda, tá 3805. O hotel Oscar Kilo Barreira já presente. Muito grato, Oscar, do hotel Kilo. 193, centro Recife, 1251, no secundário 3325. 251, 3325, bom trabalho, senhor. Apenas Campinas. Segue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.000. O altímetro marca agora 1011, tem bom voo, né? 394. Muito obrigado, Juliette Alfa, 1011, no altímetro no ponto de espera 18.6, torre, graças, bom trabalho, boa semana. Gol 394. Pro seu também. Alfa 02583. 7.02583, chama a torre, frente 18, decimal 6, bom pouso. 18.6, obrigado. Som, 1.5, libera direita, 1.219. Direito 1.219, 3.5.2, Alfa 0. Oi, boa tarde, Alfa 02583. Força 02583, continue a aproximação, informarei pista livre. 5240, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 5240. Autorizada, pistão no zero, vento uma, centena, com 8. 4, 9. Cobra. Autorizado, porto seguro, 340 ao nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5571 no transponder, 119.8 transponder. Controle. Sente autorizado, porto seguro, nível 340, decola da 10 na saída da EL, após Leda, Bidev, está interceptado pelo ISC 50. 5571 no transponder, 119.8 ao controle, 35501. Cotejamento correto, chama para push. Chama para push, 5501. Papai Lima, não escuta? Sua sala é essa agora, preciso que você entre em contato com a mesma. Ela disse que não tem nenhum. A última foi para as 13h30. Obrigada. Padrão 5240, Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, se alguém te encontra se ocupado. Anote. E qual seria o gate para o 5240? A princípio seria o 01, vou checar com a infra-aero. O 1333 no gate 4, pushback acionamento. Sul 20, centro Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 5440, houve uma mudança agora da infra-aero, a informação que eu recebo é que a sua posição agora é o pátio 3. Ingressa por gentileza, Juliette, pátio 3, atenta ao sinalizador. Juliette, pátio 3, 35240. Pesado nível 200, escolhe Eval após vitória da conquista, 35489. Pastor 20, copiou o controle? Excelente, Índia November Alfa guarda o eixo de pouso livre. 02583, só para informação, eu tenho um tráfego à sua esquerda, está na final de 3 milhas da pista 197, onde Charlie 150 não vai interferir com a sua aproximação. 7, está no TK aqui. O dia November Alpha se ajuste como número 2 para aproximação para 1-7. Você tem um tráfego já na final da 1-0. Meia uno, tá visual com... Tá na final da 1-0? Obviamente, 3661. Linha mantém após o tráfego, 3661. Após o tráfego, a linha mantém, 3661. Liberal, por vento 100 graus, 189, pouso autorizado, pistão 17. Sera 2583, solo 20, libere. À direita, solo 1219, vai liberar a esquerda? À direita, vai pro pátio da autoridade. Ah, sim, então libera a direita, solo 1219. 2583, livrou. Solo para Sera 2583. 2583, prosseguindo pro pátio de autoridade? Vai. Tem condições de fazer o 180 na Alfa e ingressar na Delta novamente para seguir para parte da autoridade? Matheus, tá fazendo aqui, vai lá na Delta. Quando na Delta, 118,5 para eu ingressar na pista. Para uma milha do externo, sua saída é o nível, mesmo saída do TAN e nível maior. Tá, ok, tá ciente, voltou 394. De November Alpha, solo 21, faça backtrack, libere no pátio 4, frequência livre estacionada. Tem aqui também. Sente, eu vou só fazer a modificação e informar e já te passo cópia. Tá. Gol, 1-3-3-3 para o tanque com 1-8, 5 a bordo, 4 e 13, alternando o galeão. 1-2-5-1, secundário 1-3-3-2-5. Tá com 1-8-5 a bordo, 4 horas e 13. Prossegue Índia Alfa no ponto de espera 118,611 nm. Índia Alfa, ponto pela torre, 1-11, gol 3-3-3. Secundário 1-2-8-5, bom voo. Tenear 6142, com informação IF, solicita Recife 370, tá no portão 7. 6142, mantenha, me escuta e aguarda, por gentileza. Prepara pro Caracaju. Tá. Então, decolagem autorizada no 7, vento 100 graus, 179. 3661, decolou na sua escuta. Botão 3661, sobe o nível 140 na saída coral. 140, três ajudas. 1-119-8, controle. Confirme para o controle. Autoriza para o ajudas. Pro de coral, botão 3661. Tá 3661, tá fazendo a saída da El. Táxi, você encontra? Fracionamento de táxi, 118,5, altímetro marca agora 1011. Decolou os 23, controle 119, decimal 8. Controle 19, eu volto. Eu volto. Controle Salvador, Juliette em Zulu. Juliette. 7, Índia Zulu para Cairo, 1000 pés no corredor Axé. Ciência, autorizar voar direto, 2500 de preferência. O Juliette de Zulu, 1000 pés para Cairo. Juliette de Zulu. Ciência, prossegue direto, Cairo, 1000 pés. Confirma 361, senhor. Foi autorizado da El Transição Leda. 361, estamos confirmando junto à torre. Olha o nível 140, a saída é a Coral. Só um instante aqui, estamos junto com a torre aqui, verificando. Positivo, tá 361. A gente programa o avião, pega a caixa, a gente não tem agora como mudar a saída. A gente está fazendo a saída conforme autorizado da El. É o 361, não. Foi bloqueado, senhor. Eu estava falando, você falou em cima que eu estava falando. Voa na pro Idael, subida 140, 3661. Da El 140, 3661. Trip 5626, Livre LS é pós-estabilizado. É, Livre LS chamará estabilizado, 5626. 2000 pés. Espera direito, 219, chinamento 326. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 100 graus, 179. Livre decolagem para o voo, 394. Segue via Alfa, me chama antes da Juliette, 6326. Via Alfa, me chama antes da Juliette, 6326. 42, está pronto o copo? Pronto, 6122. Autorizado. 42. 6142, está autorizado para Recife, nível 350, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5577 no transponder, 1198 controle. Gente, Recife 350 aprovado, sai da Puca Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda. 5577 ao transponder e 198 controle, porque o Oxo 6142. Chama pro push no 07, Oxa. Chama lá. Tem quantos anos já pro Ilhéus da presente? Afião, Ilhéus, 3661. Ilhéus da presente, 3661. Obrigado. É, a princípio, que a informação que eu tenho aqui é o gate 01. Mantenha a posição e aguarda a liberação, por gentileza. Ou um novo gate. Então vai aguardar antes da Juliet a liberação do gate ou o novo gate. Eu chamei a 6326. Flores, Salvador, boa tarde. Gol 394. Contato na decolagem, sobe ao 360, da El, Leida Bidev. Da El, Leida Bidev, 360, grato 394. Trip 5626 estabilizado, torre 118-6, bom pulso. 118-6, obrigado, bom trabalho aí, amigo. Torre Salvador, Trip 5626, vai passar sem pra baixar, travar, tem o campo à vista. 3333, decolagem autorizada, pistão 90, vento 0 graus, 179. Decolagem agora, 333. Trip 5626, continue a aproximação, bate pista livre. É, porque senhora, é cortada a sua mensagem. Chama o Almofrote, 1 minuto para cópia. 5626, passou externo, baixado e travado. Sim, 5626, só agora não fica livre. Whisky. 35267, mantenha me escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Vai lá. Quero o single decolar, vou autorizar seu voo. Ok, agora entendido toda a mensagem, muito obrigado, senhora. À disponha. Mike Papa Lima, autorizado táxi, só tem interseção, só aguardando para autorização de decolagem. 5626, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 189. 5626, obrigado, está ciente. Mono 333, decolou 29, controle em 119, decima 8. 198, gol 133, obrigado, bom trabalho. Mike Papa Lima tem táxi autorizado, chama para ingresso e decolagem. Estou em Salvador, é o gol no 333, de coluna da Elf, subindo 360. Gol no 333, contato no radar decolagem, sobe ao nível 360 da Euleida Bridge. Da Euleida Bridge, gol no 333, 360. Tarinho ali mantém. Cinco nove zero para Brasília, prepara gole ou fito, mantém, me escuta e aguarda a cópia. Papa Lima livre de decolar, vento de 100 graus, 15 nós. Trip 52, correção 5626, no solo aos 32, libera a direita, enche no solo 219. Tanto 361 no serviço da encerrado, chame Leos 1201. Oxana, é 6326, né? Escuta? Na sua escuta, senhora, 6326. Dois, chame o controle em 119.8. 119.8, Mike Papa Lima. Ático 3. É esquerda e esquerda novamente. Atento ao sinalizador. A gente vai ingressar então, ver a Juliette, retorna para o pátio 3, esquerda, esquerda, 6326. Muito grato, bom trabalho para a senhora. Obrigada e desculpa aí o transtorno. Nenhum problema, senhora, imagina, 6326. O solo é o 35626? 5626, mantém a posição e aguarda. A gente livrou aqui a pista e vai manter a posição? Afirmativo, porque eu não tenho informação do seu gate, eu não posso ingressar o seu V-Alpha, de repente você vai para o pátio 3, só um minuto. Ok, então, você aguarda. Para sua informação, tem três pessoas aqui, um rapaz, um garoto e uma mulher. Você tem ciência dessas pessoas aqui? Comandante, muito obrigada. Ele é o Projeto Fauna. Pode ingressar Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao Avianca, que também está prosseguindo para o Pátio 3, mantendo separação com o mesmo. Ok, tá, só para vocês terem ciência. Ingressa Pátio 3, né, mano? Tá, Avianca, obrigado. Afirmativo. Obrigado. Negativo, mantém, me escuta, é o número 3 para cópia. 288-260-5489, boa. O gol 1394, Recife, 1251, secundária 13325. 251-3325, grato, boa semana, bom trabalho, até mais. Do 41-16, 2 mil pés livre LS, é posto estabilizado, KNH-10-11. Ajustado 1011, descida até 2 mil pés, autorizado ILS, repórter plano estabilizado, azul 4116. Da 3144, cópia. Para pra Fortaleza, 370 é o nível, decola da 10, sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5560 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Alinhamento correto, chama pronto pro push no 10. Boa tarde, Golo 781, autorização Guarulhos. Golo 7. Tente da TIS na posição 06. Golo 781, prepara da Euleda Bidev, mantenha-me escuta, é o número 3 para cópia. Trip 5267, cópia. Boa tarde. Trip 5267, pronto, cópia. Tá pronto, 5267. Autorizado para Confins, nível 400, decola da 10, da Euleda Bridge. Após decolagem, Bridge intercepta a Pesulu 16 e prossegue até o destino. Após decolagem, curva direita, 5521 no transponder e 119.8 é a frequência do controle. Autorizado para Confins no 400, decola da 10, saída da Euleda Bridge. Intercepta Pesulu 16. Após decolagem, curva direita, transponder 5521. Controle 119.8, 35267. Cotejamento correto, chama pro push no patch 3, trip. Vai chamar. Meia 2-3 pro Galeão, prepara da Euleda Bidev, mantenha-me, escuta, aguarda a cópia, o número 3. Sério 2590, cópia. Autorizado para Brasília, 380 é o nível, decola da 10, sai da Gole, transição Ofito, em Ofito intercepta pêndulo 17, Fox Romeo Mike, Aperuísque 10, conforme rota prevista. 5566 no transponder, 119.8 controle. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo. A bordo. Romeu, Oscar Bravo, vou na Pôr do Bonfim, inicialmente 500 pés, com POB03, confirme. O seu transponder, Romeu, Oscar Bravo? 701-54. 781, cópia. Prossiga. Autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, decola da 10, Dael, Leda, Bidev. Bidev intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 50 no 3 no transponder, 119.8 controle. Autorizado Guarulhos, 360. Decola da 10, Dael, Leda, Bidev. Intercepta upper ISC 50, após direto. 0 no 3 no transponder, controle 19.8, é o 178. Cotejamento correto, chama pro push no 62, hein? Olha. Ou chama 63 do 62 no 3, pronto, cópia? Autorizado pro Galeão, 360 é o nível, decola da 10, da El, Leda, Bidev. Bidev intercepta P November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Toquim. Aciona 5002 no transponder, 119.8 controle. Seja mais correto, chama para o push no 02. O nosso cabral na produção. Taxiando, ok? Principalmente os helicópteros aí da polícia, ok? Observe o tráfego no pátio, mantendo a minha escuta permanente. Informe no término. Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi 6305. Autorizado, chama táxi. Os 4-2, libera e chama o solo 219-41 no meio. 219, azul 41, 1 no meio. Oxalé 6142, autorizado. Pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, 6142. Solo Salvador, o azul 41 no meio. 41 no meio, prossegue via alfa, me chama antes da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, azul.